Sim, o cheiro de perfume bom, o cheiro de gaiola boa, tá na gaiola. E as amigas se jogando, tá na gaiola. E os amigos faturando, tá na gaiola. Mas cheiro de perfume bom, tá na gaiola. Cheiro de gaiola boa, tá na gaiola. E as amigas se jogando, tá na gaiola. E os amigos faturando. cds.com Camarote Olinda, tem GD.